chegamos no piano, Piccadilly Beethoven. Se o papo fazer a curva, meus manos nem ouvem. Rap veio do gueto, então tirar de lá nem ousem. O gueto é santuário da cultura, louvem. Verdades são verdades, não encare como insulto. Já me senti um macumbeiro na igreja, no culto. Já me senti como um intruso no meu habitat. Pode pá, que os sonhos no túmulo geram tumultos. Acúmulos de cédulas, as dívidas, os cálculos, as pólvoras, as pétalas. Bem-vindo ao espetáculo, cansaço dos músculos, cansaço na retina. No escuro dos óculos, disfarce na rotina. Grana, quero ela sem pala, sem zala. Já foi, quero grana e o tempo pra gastá-la. Dei dois, surfei, tô no pique do Medina. Nessa onda me curei, música, medicina. E o que restou do paraíso? Drogas e um drink no inferno. Que o clássico toque igual hit, que vale a milhões meu caderno. Caçando demônio de terno, caneta pesada compondo meu interno. A moda te torna famoso, só a escrita te torna eterno. Sem apoio paterno, mainha foi guerreira. Tudo que ela dizia virou hino pra vida inteira. Mas há tudo que falador, o grito da dona saudade. Posso ter o mundo inteiro, sem você falta metade. Quanta mãe solteira, passando necessidade. Virar o zoinho é bom, difícil é ser pai de verdade. Ser pai não é pra covarde, que faz sem assumir. Mas se a mina abordar, a sociedade vai destruir. Meu filho é comedor, virou herói do meus truta. Minha filha é vagabunda, se tá na balada de saia curta. Curar nosso machismo, mudar nossa conduta. Quem pode determinar quem é santo e quem é puta? Já passou da hora de aceitar a diferença. Num mundo imperfeito, preconceito é uma doença. Que suja nossa alma, planta trauma, separatismo. No campo me concentro pra derrubar o nazismo. Salve o vandalismo vagando, letra criminal do Miller. Rap seria o Kellogg, nocivo seria o killer. Vocês têm Camaro, Rolex e mansão, mas nunca conquistarão o respeito do facção. Sopro de destruição, universo no verso implica. Mente dos menor terra fértil, vocês plantando titica. Todo mundo é foda, todo mundo é pica. Mas quem liberta a coroa escrava de madame rica. O microfone é minha espada e minha guerra é santa. Minha escrita é tão sagrada que é cantada em mantra. Minha palavra é afiada, corta até garganta. Minha caneta é tão pesada, nem o Thor levanta. Na madrugada fria, caminhando pela city nos breus. A noite inspira a poesia, eu faço um feat com Deus. Penso numa rima, ele completa. Às vezes tenho a impressão que ele tá aqui de calça larga e a barreta. Poeta, I see the signs. Deus não escreve por linhas tortas, escreve com punchlines. Metáforas em rhymes, até em braille ele rima. E eu me pergunto, a vida tá escrita ou é ele fazendo um freestyle lá em cima? O futuro me assombra, o futuro é que nem minha sombra. Por mais que eu tente, ele tá sempre um passo à frente. Na próxima esquina ele me tromba. Já disse um amigo, não mexa com o futuro, pois quando ele acordar, quem vai dormir é seu presente. Eu tenho em mente que a jornada da vida é feita sozinha, e que no fim das contas a responsa é só minha. E cada verso que eu rabisco é minha vida em risco. Por isso que eu não desperdiço uma só linha. Brasa, DL, Rincon, Leal e Chomon no mesmo som. É tipo juntar Curry, Durant e LeBron. O flow do Big num verso do Gil, Scott, Heron, Ares e Poseidon, poetas da Babylon. Cavaleiro do Zodíaco vindo pra acabar com esse Pokémon. Meus manos me chamaram pra gravar um som. Pra mim fazer um som é como a droga crack. Te leva ao prazer ou à destruição. Por isso eu penso antes de escrever minha parte. Favela tá lotada de notícia ruim. O tráfico seduz, matou Jefinho, prendeu Juninho. As armas fizeram chorar tia Cláudia. Quem não conhece a causa, leva o conselho pra casa, parceirinho. Bebidas fizeram sangrar mulheres que não eram como vocês querem. Julgadas pelo que vestem, e ainda que não deixem que elas falem por elas no lugar delas. O lugar delas são elas que sabem. O dele hoje é na laje, tá plantando atividade. 10 de idade ele é adulto, a mãe dele tá no culto. O pai dele em algum lugar do mundo, ele quer que se foda, aperta o fumo. Um pivete, uma responsa, que o velho não toma um rumo. Então meus manos me chamaram pra gravar um som. Mas pra mim gravar um som é como um tiroteio. Quem não sabe o que falar, acerta um inocente. Mas quem sabe acerta o coco desses vermes cheios. Linha Minhas abrigo castigo, eu reflito sobre o momento. Agora fazer merda é fácil, né? Só arrumar argumento e quase vomito vendo falsidade. Amargurado com os dentes à mostra, olha pro lado no olho sorri, só que fala quando eu viro as costas. A garrafa cheia, igual peito de lágrima, carteira vazia, normal. Até porque a mente também tava, mas hoje não trava em qualquer lugar. E sempre vai ser hino pro Jim Carrey do rap. Tem um dia de Al Pacino pelo ensino estadual, igual dos boy, é isso mesmo. Pra quem não estuda também lava prato e pro favelado poder ser dinheiro. As damas primeiro, junto com as crias, o segredo da vida é não viver com medo. Cê não sabia, conselho de amigo, mente vazia, oficina é o governo. Dívida fora é um clássico, e adora sumir com imposto. E te faz sentir o máximo de vergonha no rosto. Desequilíbrio social, normal, acompanho de perto. Se for Marinho, seja Eduardo e não posta do Roberto. Faz criança esperança e patrocina assassinato. Onde ele pôs a mão, corrupção virou um fato. Manipula a política até comprar mandato. Vai o R, fala meme, pau no cu, cê é desacato. Seja o que você quiser, não importa onde ir, só saber chegar. Antes de falar, eu tive que ouvir. Pode suplicar, tudo acontece quando tem que acontecer. Eu sou DK47 a 700 por minuto. Eu decapito os inimigos e faço eles de adubo. Nossa tropa vagabundo trabalha com papo reto. E quando o assunto é mancado, eu prefiro ser analfabeto. Aqui o certo é o certo, o errado é o errado. O homem pode ter dois carros, mas não pode ter dois papos. Mano a mano é esporte, na favela é liberado. Agora da última forma já é outro desenrolado. Esses guardinhas são infelizes, nunca sabem o que diz. Nunca vi bom jogador trocar camisa com o juiz. É porque os brabo tem nome e apesar de não ter pai, nosso bonde é pesado e vai trocar até o fim. Caí na selva pivete, eu e Deus e um canivete. Matei os bichos, fiz churrasco, andei de casacos de pele. Não trava nem superaquece, minha caneta fede a morte. Por isso tão me chamando de DK47. Chamei poetas que sobrevivem às dias de insônia, incendiando essa Babilônia, e vão se eternizar. Cumpri as metas que disseram que eu não ia dar conta. Vou mostrar que não me carrega honra. Você é só a palavra, sua palavra, sua palavra.